Descansa o teu coração. O Senhor está no controle. Não tenha medo. Não tenha medo. Apenas confie no Senhor Jesus. Mesmo quando não vejo solução, em meio à escuridão eu posso descansar. E mesmo estando cercado, pode parecer o fim, mas sei que sua luz me encontrará e me levanto depressa. Ouço a voz do meu Senhor, que me envia um socorro à provisão. Vejo correntes caindo que me impediam de viver o que o Senhor me prometeu. Quem determina o começo e o fim é o meu Deus, e Ele me diz o quê? Oh! Abro seus olhos e posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Posso ver portas se abrindo.